toque está bom demais, você vai gostar. Remexendo de cadeira ligeiro pra lá e pra cá. Nesse toque está bom demais, você vai gostar. Remexendo de cadeira ligeiro pra lá e pra cá. Este carimbó foi feito pra dançar. Este carimbó foi feito pra dançar. Dança, dança, tia Chiquinha, dança, dança, tio Zazá. Dança, dança, tia Chiquinha, dança, dança, tio Zazá. Meu ritmo é bom, então vamos segurar. Meu ritmo é bom, então vamos segurar. Carimbó é da pesada do estado do Pará. Carimbó é da pesada do estado do Pará. Você vai gostar. Remexendo de cadeira ligeiro pra lá e pra cá. Neste toque está bom demais, você vai gostar. Remexendo de cadeira ligeiro pra lá e pra cá. Este carimbó foi feito pra dançar. Este carimbó